se tinha o povo parou e a tentação se aproximou. As filhas de Moab, a chama, a adoração se foi a se desviar. Mas um coração se levantou, Fineias com zelo se posicionou. Com a lança em mãos, ele foi a ira do Senhor, ele a desviou. Ó Senhor, em ti confiamos, teu amor e paz nós proclamamos. No fogo do zelo queremos ardemos, por ti nosso Deus sempre viveremos. O povo em pranto adora, clama, entre os pagãos se deixou levar. Mas Fineias com fé decidiu lutar por um pacto eterno. Ele foi consagrar. A praga cessou, a graça voltou, o Senhor a palavra, a vida trouxe ao povo. No sangue do sacrifício, uma nova aliança, no zelo divino encontramos esperança. Ó Senhor, em ti confiamos, teu amor e paz nós proclamamos. No fogo do zelo queremos, ardemos, por ti nosso Deus. Se fez um povo unido em ti, nós somos um. Zelo pelo teu nome em cada coração. Te adoraremos, Senhor, com gratidão.